Não faz isso comigo, será que quer me enlouquecer? Tudo bem, eu entendo que você me quer, mas seu namorado vai perceber. Eu também te desejo e quero seus beijos pra mim. Eu sei que é pecado, que isso é errado, confesso, não tô nem aí. Então disfarça, não dê na cara, ou finja que somos apenas amigos de balada. Pede pra ele deixar você dançar comigo. Pede pra ele buscar uma cerveja pro seu amigo. Pede pra ele deixar eu te levar pra casa. Pede o que quiser, porque eu já perdi a vergonha na cara. Então disfarça, não dê na cara, ou finja que somos apenas amigos de balada. Pede pra ele deixar você dançar comigo. Pede pra ele buscar uma cerveja pro seu amigo. Pede pra ele deixar eu te levar pra casa. Pede o que quiser, porque eu já perdi a vergonha na cara. Pede pra ele deixar você dançar comigo. Pede pra ele buscar uma cerveja pro seu amigo. Pede pra ele deixar eu te levar pra casa. Pede o que quiser, porque eu já perdi a vergonha na cara.